Cê não acha um beijo deste nunca? Um cabelão batendo na bunda, um corpão de 1,70 m, que dá duas, três botas e aguenta. Três bordas e aguenta.